Talvez seja bom partido final, afinal é um ano todo só de sexta-feira 13. Cê também podia me ligar de vez em quando. Eu ando igual lagarta triste sem poder sair. Aqui o mantra que nos traz o centro, enquanto lavo um banheiro, uma louça querendo lavar a alma. Na calma da semente que germina, que eu preciso olhar minhas meninas. A folha amarela, igual comida, envelhece, é a vida, acontece com pessoa e documento. É tão triste ter que vir, coisa ruim pra nos unir. E nem assim agora, mano, vamos embora, tempo que... Viver é partir, voltar e repartir. É isso. Partir, voltar e repartir. É tudo pra ontem. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. A derramar suas flores pra ninguém. Tô zen no meu momento com o Drain anti-jazz. Crianças têm o céu no alcance das mãos. Irmão, será que há tempo de poder ser mais? Eu sei, caramba, nem estrelas são iguais. Tem mais, vitória agora é uma fresta de sol. No fim das contas, tente sua quem tinha razão. Então todas as areias da ampulheta vão. E as fotos amarelam como os dentes. As plantas, a gente, a chama, a febre intermitente. Vazia a estrada, cheia a caixa de entrada. E de repente uma luz quadrada quente diz que viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. O Criador deixou a humanidade aqui na Terra e foi para algum outro lugar do cosmos. Um dia, ele se lembrou de nós e disse: ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra. Preciso ver o que elas se tornaram. Mas enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou: e se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber? O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte: vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços, se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam e levaram pro acampamento com a intenção óbvia de comê-lo. Duas crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. Ele então se revelou para os meninos e, antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do lado de uma colina, os meninos gritaram: avô! Avô! O que você achou da gente? Das suas criaturas? E Deus respondeu: mais ou menos. Viver é partir, voltar e repartir. Morte é vida, tragédia vira um costume. Partir, voltar e repartir. A diferença da qual ninguém tá imune. Partir, voltar e repartir. Mas ouça de alguém que nasceu num tapume. Partir, voltar e repartir. É só na escuridão que se percebe os vagalumes. Partir, voltar e repartir. Voltar e repartir.